Olá, amigos! Está começando mais um Rapidinhas do Meshdown Cast. Eu sou o Thiago Mendes e hoje estou na presença do meu caro amigo externo. É isso aí, para quem sentiu minha falta, mãe, eu tô aqui. E por falar em mãe, estamos aqui, também estamos na presença do meu caro amigo, ele, o filhinho da mamãe, o meu caro amigo Iago. Vai se ferrar, Thiago. Só pra rimar, tá? E aí, galera, tudo bom? Tudo bom, tudo batuta. E como foi, meus caros amigos, esse tempo de Copa do Mundo pra vocês? Antes de te responder, Thiago, sobre a Copa do Mundo, você tocou num assunto interessante, cara. Eu sempre achei que o Iago tinha cara de filhinho da mamãe. Não tem, cara. Ele tem cara de filhinho da mamãe. Como assim, de playboy, velho? Cara. Playboy? Tem, queria cara, ser playboy. Playboy. Mas e aí, como que foi a Copa do Mundo pra você? Vai pro ataque! Vai bater gol! Tipo assim, eu vou te dar 7 razões pra não ver, né? Olha aí, tudo a ver, né? E você, meu caro amigo, como que foi essa época de Copa do Mundo pra você? Aproveitou bem? Eu vou descrever uma palavra, cara. Feriado. Tá todo sentido, né? A Copa do Mundo, a única coisa boa que trouxe para nós foi esses descansos, saídas mais cedo do serviço. Verdade. Né? E aí, meus caros, não é novidade pra ninguém que o Brasil levou um baile nessa Copa do Mundo, levou o famoso chocolate e está com o lombo ardendo até agora e vai arder durante muito tempo, né? É a pior jogo do Brasil em todas as Copas do Mundo. Inacreditável. 5 gols em 12 minutos, cara. Inacreditável. Cara, pior que dava risada. Eu não acreditava que tava vendo, dava risada. Eu fiquei um pouco perplexo. Eu não contava, assim. Por mais que eu sou um torcedor, eu gosto de ver a seleção brasileira jogando. Eu sou aquele cara que acha que o campeonato brasileiro, na verdade, é tipo uma seleção pra pegar os melhores e formar o melhor time do mundo pra enfrentar os outros, entendeu? É, você tá o melhor time do mundo lá fora. Lá fora, isso. Lá fora, porque o brasileiro só joga lá fora agora. Isso. E aí, cara, eu vi aquilo acontecer e fiquei perplexo. Falei, cara, não tô acreditando que isso tá acontecendo dessa forma. E aí, um outro torcedor brasileiro resolveu tatuar esse resultado, né, gente? Você tatuaria, externo, esse resultado, né, nas suas costas? Cara, tatuar 7 bolinhas nas costas fica meio esquisito, fica não? Fica. O torcedor Matheus Ribeiro Simões, 31 anos, resolveu tatuar, porque segundo ele viu a filha dele de 8 anos chorar muito. Diz ele que marcou muito ver a filha dele nessa situação, diz ele que nunca, a filha dele nunca tinha agido dessa forma, e aí ele resolveu eternizar esse momento de humilhação para que nunca mais pudesse esquecer. Mas não precisava disso não, cara. Ninguém nunca mais vai esquecer disso. Especialmente os alemães. Principalmente os alemães, cara. Ah, não. Tem outro pessoal que também não vai esquecer também. Os argentinos. Ah, os argentinos, claro. É. Nossos primos. Você, Iago, você tatuaria esse resultado na sua perna, na sua pelvis? Cara, eu acho que já fiz muito de assistir o jogo, pra te falar a verdade. E, pelo amor de Deus, coisa feia, velho. O pior é se aguentar o Maradona depois zoando, fazendo sinalzinho de 7, né? Uhum. 2 dedos numa mão e 5 na outra. Só que aí ele dizia que no mamô que tava 5 é que o Brasil tinha 5 títulos e a Argentina tinha 2. Putz, aí é sacanagem. Sacanagem, né? Muito mas bom, enfim, muito bom. O que acontece é que a Copa do Mundo acabou. Para nós brasileiros, só o prejuízo que ficou, né? Sem comentário. Sem comentário. Eu, por exemplo, estou trabalhando igual um desgramado, porque tive que sair mais cedo uns dias. É que negócio, né? Você folga ali na hora do jogo, mas no dia seguinte você toma lambada, né? Toma. Trabalhar dobrado. Tem que trabalhar dobrado pra colocar as coisas em dia. Mas essa é a vida do brasileiro, pô. Você acorda de manhã, vai pro trabalho, né? E aí você fica pensando assim, hoje tem jogo. Oh, yeah. Beleza, né? Vou pra minha casa, vou descansar, tomar uma cervejinha, fazer um churrasco. E aí, que você vê, Thiago? O que você vê, meu amigo Iago? O Brasil tomando a carroçada de 7-1. Não era melhor ter ficado trabalhando? Era melhor ter ficado trabalhando. Bom, foi um resultado, aconteceu, já não tem mais como chorar, né? Todo brasileiro chorou muito. Não, tem sim, eu vou chorar o resto da vida. Vai chorar o resto da vida? Cara, duas Copas no Brasil e o Brasil não conseguiu trazer resultado, é complicado, viu? Enfim, meus caros, ficamos por aqui. Você, torcedor, que resolveu tatuar aí esse placar histórico na pele, por favor, nos mande uma foto. Nós ficaremos muito felizes postando no nosso Facebook. Com certeza. Breve abraço e até mais. Falou, abraço. E aí, Iago, o que você achou do jogo? Você assistiu até o final? Ficou animado? Cara, assisti. O jogo é uma bosta, mas eu não sei o que é pior. O jogo, a tatuagem que o cara fez, velho. É uma bandeira maior que a outra, resultado centralizado. Tudo zoeiro. O negócio era só... Cara, isso aqui é canetinha, velho. Problema não, pra quem é, pra o que foi, tá valendo. Tá valendo. Falou, galera.